6200, avistado, autorizado por Cristona 0, vento 1900 graus, 049. Vem depois a 10, Oxa, 6200. Mike Foxtrot de Sierra, decola aos 26, controle 120, décima 8. 208, Mike Foxtrot. Muito bom dia, Papa Tango, Mike Foxerra. Eu tenho o Mike Foxerra, bom dia, contato radar, tudo restrito até 3 mil pés via saída árvore. 3 mil pés via árvore, Mike Foxerra. O que é o nosso? Oscar, autorizado táxi, reporte no Papa. Azul 4207 com 123 a bordo, alternando Ribeirão Preto 420 a bordo. Adotado, não recebo. Quem vai chegar, o Mike Foxerra? 4207, direita, ponto espera 295, 1097 no ajuste, 4207, boa viagem. 295, obrigado, bom trabalho. Eu tenho essa informação, tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo oeste, usando 2 mil pés até 3 mil pés, é um eco 190. Quente, eu tô com a 72. Eu só te informo, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, usando 9 pés, é um eco 90. Quente, mais pouco tempo. Pode ser ainda negativo uma detalhe, reporte atingindo 3 mil pés. Vai apontar, senhorita, mais confiança. Patango Eco, Delta Fox, Salvador Morro, pronto, cópia. Autorizado Morro, 1000 pés, 17 direita, corredor Axé, 1208, 0121, contrassono. Salão 200, salão 29, salão 21, 219. 219, boa. Bom dia, Azul 4207, ponto 090. Azul 4207, a linha e decola, da pistola 0, vento 080 graus, 04 mais. A linha decola, 10, 4207. Agora recebendo o seu chale, atingindo agora 3 mil pés. Sim, atingindo e mandando 3 mil pés, mais forte. 4082 está autorizado a sinal da imagem, mantém definindo até 4 mil pés. 4 mil, passando. Você tem condições de mandar por 210? Confirme 210? Confirmo, esquerda 210. Ok, vai voar 210, mais forte. Quando possível, senhorita, a liberação pra gente é. A radial será 310 para a mensagem. Até agora. Ok. Salvador de Baixo, good morning, Papa Tango, Kilo, Romeo. Romeo, good morning, climb 2,000 feet, finish 1017, report 6,000 in front of the Baja. 1,000, report passing Baja 408 para 2500, autorizada para o final da aeronave, repasse 366. 2500, repassar 366, 2405. Controle, mais Fox, confirme! Quantas milhas vão voar nessa pronta, senhorita? Eu estou reassumindo o seu Fox Terra, vou girar para o destino, ele deixou só uma centena. Ok, vai acender uma centena direto do destino, mais Fox Terra. Azul 4207, decola aos 32, controle 120, deixa eu ler. 208, obrigado. Controle, bom dia, Azul 4207, decola no seu escopo. 4207, bom dia, contato radar, sou para o nível 320, saída da EL. 320 da EL, 4207. TMMA Azul, 4072. 082, Torre 1895. 1895, obrigado, tchau. Torre Salvador, bom dia, Azul 402. Alfa Foxtrot, Libre Taxi, chame na Patá. Azul 402. Afirmo, bom dia. Azul 4082, mantenha aproximação, já viu algum campo? Afirmo. Autorizado pouso pistola zero, vento variável com 3 nós, predominância de vento sudeste. Obrigado, livre pouso 4082. Mais Fox Terra. Na escuta, controle, mais forte é. Informação, seu modo certo está intermitente. Gente, mais forte é, vai chegar. Salvador, 3895, autorização Guarulhos, posição da aeronave. Pessoal? Tá, 3895. Só a instância cópia, o ajuste 1097. 1017. 4082, solo aos 37, solo 121, décimo 9. 219, já aconteceu. Paulo, boa tarde, Azul 402. Caralho, bom dia ainda, quebrou. Azul 402, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte do Juliette, Azul 402. Livre táxi, se chama no papai, com o Delta Fox. 25 no Brigado, vai 207. Azul 4082, inverte taxiway Juliette, portão 01. Juliette 01. Olha, mais forte é na região Centena. Para ter mudança de regra da presente, já em condições Victor, mais Galo, mais forte é. Próximo mar de pouso em lençóis será o Zono 420. Mais forte é, planeta modificada em 340, sua para 105, SS do estimado 1420. Então, 01 no prossiga. É 40 milhas oeste de Salvador, sem visto radar terminado, para serviço de informação e alerta, tirando o centro em 1260 até em 1288. 260-288, mais forte. Eco Delta Fox, aguarde por ingresso. Boa tarde, Bruno 648, tem a 90, no portão 5, aprovação para Maceió. Gente, aguarde a Cota, menos 17, 6648. Guarda na Cota. 3290, Cota. Procedo. Realizado, Salvador, Guarulhos, nível 340, viu, pisolo 10, detalhe pista 90, curva direita, Dael, Lira, Motiva, controle 1208-5421. Caju, 208, controle 5145, transponder, gol no 6485. Portão 5, time pronto para o feedback 5. Chama pronto. Delta Fox, autorizado a decolar a questão 7, vento variável com 3 nós, formação Guardião 01, mantendo 500 pés na linha do litoral, passou agora a 24 para o suporte. Fox decola aos 4:06, controle 120, decimal 8. 208, lá de plataforma. Obrigado. Papa Tango, Eco Delta Fox. Fala, Torrida. Patrulha, muito bom dia. Papa Tango, Eco Delta Fox. Delta Fox, prosseguindo com a elaboração número 10, repasse no cara da barra, tem sua informação. Tráfego agora 2 horas, 5 milhas, prosseguindo litoral sul, 510, uma patrulha 50. Tráfego autorizado no site Correio da Serra, contará um trabalho para o horário da borra. O Delta Fox informa que está com 0 mil de PLB. Está com Delta Fox. Pode usar, então 3895 chama táxi. Pode tomar. Fechback, acionamento, gol, número 648, tá na 05. Realizado, número 648, chama táxi. Amarelo. Para o Galeão, pronto, cópia. Pronto, cópia, positivo. Cruzado, Galeão, nível 360, fio até novembro 857, no sul. Da coluna 0, curva direita, perfil de saída da EL, Leda, após o CT Irume. 5423, no transponder, no 20.8, controle. Cruzado, Galeão, nível 360. Sétimo sul, vai ter colada 10, primeira curva direita, vai dar a posição dele, depois de descer o Irume, controle 208, transponder 5323, gol. Transponder 5423, frequência do controle 120.8. 0366, avança para 4.010, o ajuste no 017. Bom, meu tráfego sem a serra, bom dia para o Ciro. Meu tráfego sem a serra, eu formo o helicóptero agora 2 horas, uma milha, o Alfa TR 50, repasse para os alcomeiros. Tá, o Ciro, até se a serra zero conseguir direto o terreno da Cunha, repasse final para o bolso. Liga. Possível autorizar 2500 direto no para o apartamento? Autorizar 2500 direto do cima. 3895, Taxi. E a Índia é Alfa, ponto 0, ponto 0, 295. Alfa 6 graus até a terra. Então 3895, fique atento ao voo, puxando o 5. Boa noite, olha essa foto, prossiga. Gente, só uma outra cópia, o Charlie, alfa Fox hoje. Fala 648, pronto, táxi, 174, João Pessoa, 2 horas. Frente, direita vindo, só que te espera 1-9-5, ajuste 1-0-1-7. 1-0-1-7, livre em frente, 1-9-5, gol 1-9-4-2, obrigado, boa tarde. 0-9-2-3-6-6, gol 1-9-6-2. 3-8-9-5, pronto, já. 3-8-9-5, ali ainda cola 1-0-2-0-0-4-2. A gente decola, 3-8-4-2. Autorizado, chame táxi, gol 1-5-5-1. Charlie, essa Fox na escuta. Qual a radial distância do Salvador? Charlie Alpha Fox, eu usar o grupo Zulu para os dois almas, vai a 500 pés, local comprou o norte em coordenação com a torre, acionado 0135, 120280 ao controle. Autonomia, qual é? 1895, 1016 no Júlio, falou. Fox, liberação na atividade. Nove cinco, decola aos 57, controle 120, décima 8. Maria. Departure Tommy, 3895, passing out 2,000 feet to 340. The 3895, radar contact form to level 340, the departure. Roger. Tommy, 3895, can we fly dial, ma'am? The 3895, fly heading dial and after dial marching. Okay, dial marching for Tommy, 3895. The 95 correction, fly Lida and after Lida Modulus. Dial Lida Modulus, Summit 3895. Polo 648, autorizado decolagem, vento 1,40 grau 049. Viu decolagem, 648. Isso, meu amigo. Pode conter isso. 3 horas e 34, alterna a campina. Táxi autorizado, índio alto, seu ponto espera 295, 9097, não ajuste no voo, não sei. Autorizado, índio alto, 295, 1017, bom, 55. Bom, vamos, tá. Está autorizado a manter a produção ARD, está para o nível de voo 060 e confirme o ponto será na 10? Salvador, mano 864, cruzando 2.0. 864, acione identificação, autorizada a chegada Mari, deixa para o nível 070. Aí tem, Mari, nível 070, 864. Controle, muito bom dia, o Charlie Alpha Fox. 08. 208, obrigado, uma boa tarde, 648. Sim. É, com a magnética 300, na sua escuta. Controle Alpha Fox, que tem toda a frequência livre. Aí o Alpha Fox confirma 3D positivo? Confirma. E a magnética vai manter até o destino? Magnética 301. Está autorizado, mantenha a alma no pé quando possível, chamado de pouso. Ok, só um minutinho. Controle ligou na 648, decolado 3000. 648, contato radar, só para o nível 350, sai da PUC. Pouca, autorizaria direto destino, senhorita? É 48, vou inicialmente Jamo. Inicialmente Jamo, obrigado, vamos ver 48. Controle, eu te olho com a foto. Consiga. Elber, estimando o pouso em 1428. 1428, sim, copiado. No 556, a linha e decola, pistão 0, vento 1060, 0 menos. E a linha e decola, 1-0, voo no 556. Livre táxi, reporte no Tatá. Tatá, Romeu, Telefa Fox, fique atento à área ativada do Notam, à sua direita, evite a área. Tá ciente das 3 milhas em Nema, tá afastando, vai fazendo desvio das graus, depois vai tomar rota, o Telefa Fox. 3, informação, novembro, autorização Galeão. 6213, Guarda Costa, 1-0 no Minas. Senegal, 1-0 no Minas, o meu corpo de topo. Senhor, o 8, minha parte está bom, preciso de uma pesquisa na próxima 50 por 5 milhas, evitado por uma saída. Estou no 8, minha quadra, depois de desvio e tapa. Reposte na proa de tapa. Ok, depois do desvio e tapa, reportará o 8, minha quadra, gol. Dono 962, segue o teléfono, 2012 milhas, com 220 de grau de speed. Vai segui-lo como número 2, desça para 2500 pés, autorizado R-NAVE, reporte visual com campo. Desce 2500, autorizado R-NAVE, reportará visual com campo, 962 com 1016. Patrulha, uma Papa Mike, que prossiga. Eu, Papa Mike, decolou do Pontel Rio, para o dia, são 3 a bordo, vai rapidamente fazer um sobrevoo em barrenta, pode cruzar em cada sentido. Pode 0122. Chanel é 356, chame torno no 8, decimal 95. 8, 9, 5, 5. Mike, após para o cruzamento da Bahia de Todos os Santos, confirme o PAB. São 3 no PAB, reportará para o cruzamento na Bahia, para a CBS, para a Meta, para o CBS. Bem, chame Baba Mike, mandei-se em condições de usuários, que é negar no 0, 1, 6. Avistado, autorizado pouso pista 1-0, o vento 2-1-0, grau 0-6-9. Livre pouso 1-0, Chanel 63, 5-6. Uma lista de sequência para coordenação. Sim, já está retorno, alfa foto. Então, 3895 com 7-7-7, 1-2-5, décima 1. E com a nível 1-2-8, décima 3-5. Dono 648, voo direto Orago, extremo centro Recife. Frequência no 2000, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Orago na Brom, 2085, 2545, 648, obrigado, até a próxima. 3296, bom dia, informação 90. 3296, desça chegada a Mari para nível de voo 050, CNH, 1096. A Mari 050, que é legal, 0636. A posição Serra Vitor 368 é ideal para evitar formações. Será que poderíamos? Autorizado com 864, de acesso 368, descida para 4 mil pés. QNH permanece no 096. Ok, então no 096, 4 mil e na Proda 368. Obrigado, 864. Patrulha com 556 decolou, está fazendo pro 90 para essa formação. Dono 556, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após desvio, está autorizado líder. Pode falar, Erune, faz viu? Ativo com 556. Sua mãe, que nem frequência para coordenação, até regresso. Let's estabilizado na aeronave da 1-0 visual, igual a 962. 1962, chame todo no 8295. 895, igual a 962. 2 Salvador, igual a 962, estabilizado a aeronave da 1-0, bom dia. 1-1-9-62, muita aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Aguardando, igual a 962. Seria autorização do Oceano 6216? 6213 autorizado, Salvador Galeão, 360, via Upper November 857, decola pista 90, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Controle 1208, 5440. Exato, 360, decola 10, Dael, Leda, Irumi, Upper November 857. Controle de saída 1208, transponder 5440, Oceaneano, 6213. Então, ótimo, pronto, para te confirmar. Chamaremos, obrigado, 6213. Pista e 220 nós, intensidade de 09. Autorizado pouso na 1-0. 256, ataque serial, foi reposto, início de letra. O meu Golf Vitor, modificado 1409, desça para 1-10, reporte, CEASA, visual com campo. Cinco, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 28, decimal 35. Ok, 1-2-3-5, 1-2-3-5, decimal 35, igual no 556, secundária. Ok, 2-3-5, bom dia, muito obrigado. Solo 962, solo 1-1, solo 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, solo 962. Solo Salvador, eu vou 962, cifrou, bom dia. 1-962, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, solo 962. 2503, repórter. 2503, repórter visual com campo. 2500, repórter lá com visual, 2504. Afirma ativo, tem 3216, desça para 2500, pede autorizado a RNAVE, reposte visual ao campo. Gente, descendo a 2500, autorizado a RNAVE, está 3216. 864, está visual ao campo? Afirma ativo, boa noite, né, 4. Boa noite, 864, se emitou, no 8, decimal 95. Torre, no 8, 95, boa noite, né, 4. Papatango, Romeu Golf Victor, pode esperar na Ceasa. Chame torno no 8, decimal 95. 18, 95, fazendo certo. Tô, Papatango, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, ingresse realmente na perna do vento, circuito da 1-0. Confirmando, Romeu Golf Victor. Interceptor final de 3 milhas da 1-7 e aguarde para girar a base para 1-0. Afirma que interceptor final de 3 milhas da 1-7, aguardando para girar a base da 1-0. Valeu, Lúcio. Obrigado. Salvador, uma... Bom dia, eu vou no 864, 2 milhas do Serra Vitor 372. No 864. Vento Salvador variando de 1-50 graus a 220 graus, densidade de 8 nós. Livre pouso pistão na zero, vento variando de 180 a 220. Sente, livre pouso no zero, autorizado pouso no zero, boa noite, né, 4. Eu confio visual com tráfego nacional 10. Afirmativo. Gente, gire base como número 2 e repartição da 1-0. O tráfego número 3 agora está uma milha para a Duna. Afirmativo, seguindo o tráfego nacional da 1-0, o Romeu Gomes. Estabilizou visual com a pista, com 3296. 3296, retorno no 8 decimal 95. 1895, bom dia. Uno 864, solo autonomia, solo 121 decimal 9. Solo 219, 1864. Siga, Guardião 01. Guardião 10, controle embaixo checado, Romeu Golfo Vito. Romeu Golfo Vito, vento variando de 180 graus a 230 graus, com 8 nós de intensidade. Autorizado o pouso, pessoal 0. Autorizado o pouso, 10, Romeu Golfo Vito. 7 de alfa, bota na 310, boa noite, né? Torre, bom dia, 3216, final da Reinaldo, dá 1-0. Então, 3216, estado, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Agora chove no último terço da pista 1-0, vento variando de 1,80 graus a 2,30 graus, 1-0 nós de intensidade. Aguarde a autorização de pouso. Gente, 3216. Romeu Golfo Vito, solo 19, libere à direita, mantenha a que foi delta antes da alfa, chama sua linha 121 decimal 9. Romeu Golfo Vito, confirma a parte, prossegue. Autorizado o ingresso na alfa após a aeronave da Golfo. Cruza e ingresso na 5443, até o realizador no pátio. Sente livre pouso 90, tá 3296. Sabe ingresso na 10 para 04, 18, né? Vamos, tem algum buraco aqui na parte 10. Fechou, formar o trem, graças à informação. 463, aguardo a aeronave da Gol parqueando 04, após iniciar no 01. Eu acho que não tenho condições visuais, eu não vejo as pés do TNH 907. Confirme a procedência, tipo e o poder. Da Juliette, da 3D06. Pelo menos uma certa de ferro, eu espero 02 vai aguardar a nossa área de cênico. Para o 02 vai aguardar o curso do Embraer 7206. Controle chamador, passarinho 2230, boa tarde. 2230, dessa via chegada a mão para 4000 pés, NH1907. Boa tarde, desce via para 4.223. É batendo que eu acho que o Salvador opera instrumento. Teto de 8.00 pés, 4.000 de visibilidade, chuva sobre o campo. É. Problema, passaria do 2230, visibilidade de voar o 3.66. 2230, autorizado o toque inicialmente. Toque, confirma. Comprou a morte ainda. Gente, o Guardião 01, confirma se o sujeito está mantendo, não estou olhando no radar. Saída policial vai bater a passarela especial até o cruzamento do eixo da 17 para a coordenada especial. Bem, eixo da pista 17, confirme? 1735, vai coordenada especial para o cruzamento. É. Alterna.